Autorizado, autorizado. Copiou ou manutenção? É Paulo de Salvador, Whisky, Juliet Week. Prossiga. É, tia, o Índia do pátio 3, já com o infraero, já, é, virado de motor, 5 minutos. Sim, informe o corte. O Índia, sim, tia.